em Jesus é o único Senhor. Venham todos louvar. Venham todos louvar ao Deus que é digno de louvor. Vamos todos cantar que Jesus é o único Senhor. Vamos exaltar a Jesus Cristo e entronizar ao Rei dos Reis. Vamos exaltar a Jesus Cristo e entronizar ao Rei dos Reis. Real de Judá, a origem de Davi, e lá pro céu se foi, mas um dia voltará. Vamos exaltar a Jesus Cristo e entronizar ao Rei dos Reis. Vamos exaltar a Jesus Cristo e entronizar ao Rei dos Judeus. Leão de Judá, país de Davi, e lá pro céu se foi, mas um dia voltará. Glória a Jesus! Aleluia!